e todas elas constatam que as buliçosas meninas dos teus olhos é que são as meninas que me matam. Meninas tão menineiras, salgadas, leves, finas, descrentes, longas, profanas, são pequenas feiticeiras em janelas pequeninas de roçadas vizinhas. São pequenas feiticeiras em janelas pequeninas de roçadas persianas. Essas meninas são luzes que talvez Nossa Senhora não tenha iguais no altar. Mas Deus me livre das cruzes que há de ter pela vida fora quem delas se namorar. Essas meninas orgulhentas, mas da feição tão suave, não deixarão de bulir. Por elas passo tremendas, fecha as meninas à chave, que são bordas de dormir. Por elas passo tremendas, fecha as meninas à chave, que são bordas de dormir. Toda a vida que eu vivesse, jurei que te dedicava. E toda a vida deixava, no dia que te perdesse. Deixei de ver-te, ceguei de falar-te e fiquei mudo. Os meus sentidos e tudo que era meu abandonei. Morri ontem, podem crer, à hora que o sol morria, à hora triste em que o dia é dia e deixa de o ser. Nada existe. Morri quando partiste, partiste ontem, morri ontem. A vida que Deus me deu só foi minha até a altura em que, por sagrada jura, todo o meu viver foi teu. Mas sem ver o que fazias, presa a outro amor fugiste.

beijo preferido para quem viver dolorido está na doçura de fado. Tem tal dor e mágoa tanta quando canta na garganta de quem vive amargurado, que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. E por hoje, infelizmente, Diga Lá ao Senhor Fado chega ao fim. Desejando para si um resto de dia muito feliz, desejando que a emissão lhe tenha agradado. Voltamos amanhã para mais um pouco da alma portuguesa, para trazer as mais belas guitarras, os mais belos poemas, os mais belos fadistas, as suas vozes, os seus sentimentos postos à flor das cordas da sua garganta, não da pele, mas à flor da melodia da sua voz, da melodia da guitarra. Amanhã cá estamos para tudo isto e para lhe mostrar mais um pouco da alma portuguesa, sem dúvida. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. As duas portas de ligação estão abertas para si. Há sempre espaço para si. Venha ter connosco. Peça o seu fado. Faça deste programa o seu momento. Voltamos então amanhã, deixo agora com o Camané, Tudo Se Perdeu. Depois fico com Sotão da Amendoeira na voz de Fernando Maurício. Dois grandes fadistas para terminar este programa de alma portuguesa. Até amanhã, fique bem, tenha o resto de tarde muito feliz. Tenha um dia muito especial, uma tarde repleta de coisas boas. Fique na companhia da Antena Web. Temos todo o gosto em fazer-lhe companhia, em estar consigo em todos os momentos da sua vida. Até amanhã! Thank you.